324 no solo, 48 gerente, 121 no 9 solo. Direto, 121 no 9 solo, obrigado. Boa noite, táxi via Alfa, chamei antes da Juliette. Alfa, chamando. 224 autorizado, Alfa Juliette, questão 03. Alfa Juliette, questão 03. Go ahead. 084, we're waiting for computers. 084, could you confirm, please? 084, waiting for computers. Okay, standing by for copy, 084. We'll be waiting for you. 084. Três no três, após desvios, voa por base. Posição por base, chama agora Recife. Frequências 1251, alterna 1-3-3-2-5-6-3-1-3. Por base, 2-5-1-3-3-2-5-6-3-1-3, boa noite. Boa noite. Salvador, 3178, transferência, informação alfa. 3178, 50. Pelo dia, chega da Mari. Dia para 050 da Mari. Grupo 10 autorizado, LS, ajuste no 014. Autorizado, com ajuste no 014, reporta aqui. 084, approved, pushing, start, bridge, copy. Clear for pushing start and we're ready to copy now, 0.84. Show Madrid, flight level 370, departure runway 10, left turn, FOCA departure, depart transition, via Amperzulu 10. 5573 is cock, Salvador approach 119.35. That's correct. Cover Earth protects you, Rafa 084. Controle Salvador, uma boa noite. Boa noite, 970, informação Alfa. Boa noite, 970, via chegada Mari, descendo 060. Via Mari, 060, voo 1970. GLS, voo 1970. 1970, chama a torre 118-95. Salvador, boa noite. Voo 1170, final da 10. Voo 1170, check bem. Autorizado o pouso 10, vento no 60 graus, 8 nós. Voo na 10. Europa 0-8-4, taxi Lemon, April. Taxi India, call tower 118.985, altimeter 1014, with flight. Unit 1014, tower 118.985, confirm to runway 10 via INEM. Runway 10 via Main April and taxi India. Main April, India, 0-0-8-4. Europa 084, on taxi India, call tower 118.985. Taxi India, 118.985, Europa 084. No solo ao 01, direita no 219 solo. Autorizado com preparação? Autorizado 2000. Autorizado 2000, 2014, reporta. Autorizado. Direita 219, obrigado. Com o 1170. Autorizado 2010, autorizador LSM14. Ajustando 0-0-4, 2010, LSM9-7. CA1 no Lima. Alfa, Kilo, 43, 1 no Lima, Gol 1-7-0, obrigado. Para encerro para 0-8-4. Brasil 84, clear, line up and take off, runway 10, wind 150 degrees, 7 knots. Take off, take off, runway 10, Europa 084. Estabilizando ele, Tuta, 3178. 3178, chama a torre agora, sempre 1895. 1895, graças. Lama 9, décimo 35. Contato Salvador do Pacho, 8-4, no bullying on 119.25. 119.35, Europa 0-8-4. Ah, sorry, 3-5. Salvador, sou 3178, estabilizado ILS, salvo 0, baixado, travado. Então, 3178, QNH 10 no 4, autorizado pouso no 0, vento 160 graus, 069. Livre pouso, 3178. And you're about to, A4, we will not proceed any change to proceed direct to CPAR. Drop 084, clear to fly to Jammu. Jammu, position, stand by to CPAR. Okay, Jammu position, Europa 084. Estável no ILS, o voo no 970. No 970, chama a torre agora, sempre 1895. A torre 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, é o voo no 970. No 970, com essa aproximação, cheque trem, aguarde pista livre. Baixar travado, aguardando. Na 3178, no solo 10, libere próxima à direita, solo 1219. Salve, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, 3178, livrando na escuta. Tá, Bateria 2178, boa noite. Taxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, 3171. Voo no 970. Salvador 6224, sentido Assis, autorização Aracaju, nível 230, pela Golf 677, posição 3. Oxaner 6224, boa noite, tenho pré-aprovado 190, senhor, copia, aguarda a coordenação. Copio. Para Aracaju, nível 190 aprovado. Decolagem da 10, curva à esquerda, perfil da subida Conde, via Golf 677. 5007, transponder, controle 119.35. 6224, aprovado Aracaju 190, decola pista 10, curva esquerda, saída Conde, intercepta Golf 677, transponder 5007, controle 11935. Correto, chamo para puxa acionamento. Chamarei puxa acionamento. Vou, piloto. Quem é, mano? É. Vá. Uno 970, no solo 12, direita em 121, decimal 9. Direita, 1219, gol 1970. Salvador, boa noite, voo 970. Boa noite, taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Posição indicada é 1 no Lima, fica atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3 e a posição 1 no Lima, voo 1970. Solo. Oi, prossiga. Por gentileza, por solicitação da Infraero, realize um táxi lento. Tivemos um problema com a aeronave que está parqueada ao lado da sua posição. Será necessário só apenas um pouco mais de espaço. A gente está reduzindo a velocidade aqui, o voo 970. Graças. 084, contact now with center frequency 126, decimal 85, that's unable 125, decimal 45, so on. 1685, you're about 084, thank you. Okay, pode prosseguir para o parqueamento, tenha uma boa noite. Sim, prosseguindo, uma boa noite, Lua 868 na via chegada, desce até o 050. Via chegada 050, 868. Salvador, boa noite, voo 1723. Boa noite, Júlio. 4, 2015. Salvador, voo 1723. Voo 1723, desce para 4010, ajuste 1015. 1015, obrigado. Desce para 2010, ajuste 1015. Autorizado ali, essa é a porta final. 2015, eu passo no final 1868. Jesus 4, confirma férias de autonomia? Direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, faz o Chaguarão 0095, bom voo. Telemia 224, autorizado a linha em decolar 1-0, vento 150 graus, 8 nós. Estabilizado no curso, gol 1868. 868, completa final, chama a corrição de 1895. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Vamos 7232, 1010, 1015, autorizado aliás. 1015 agora, 2000, bônus 723, informar estabilizado. Bom, boa noite, gol 1868, estabilizado no curso. 268, continua a aproximação, reporte no externo, baixado e travado. Reportará. A 224 decolou ao 32, controle em 1, 19, 35, bom voo. 409. Afirmo, livre pouso 1-0, vento no 5-0 grau, 7-9. 1-8-6-8, livre pouso 0. 1. Obrigado, boa noite, 723. Tem uma torre 118, 95, 723. Obrigado, boa noite. Boa. Meia-oito no solo, aos 35, direita, no 219, solo. 219, obrigado. No 723, passando Índia Serra, muito boa noite. 323, baixou e travou? Afirmo. Autorizado, pouso no 0, vento 150 graus, 069. Pouso autorizado, agora no 723. 723 no solo, às 38, direito no 219, solo. 319, obrigado. Salvador, Gol 1723, boa noite. Gol 1723, boa noite. Taxi via Alfa Juliette, portal 04. Alfa Juliette, portal 4, Canera 6224, solicita nível 230. Toda a sessão 230. Autorizado 230. Alternando 2545, China 6224. Desce até o 050, via chegada Mária, ajuste Mickey. 050, chegada Mária, seguidor, cadê o senhor? Transfere para o centro ou mantém escuro? Entre Recife no 2685, alterno no 2545. 2685 no 2545. 5612. Sobrezeria Proid Duna? A livre Duna, 2000 pés, livre ali, 1500. Livre Duna, 2500.